E aí, Juninho Souza? Ela só gosta de putaria? Não tem jeito, cuzão. Não tem jeito, cuzão. Não tem jeito, cuzão. Não tem jeito, cuzão. Não tem jeito. E aí, Zé Jorginho, meu parceiro, música nova. Se liga só. Vai atrás de mim no fluxo. Tá louca pra me pegar comigo. Ela só quer papá, papá, papá. Vai atrás de mim no fluxo. Tá louca pra me pegar comigo. Ela só quer papá, papá, papá. Sabe como é, Zé Jorginho? AF1200, um alto igual turbina. Transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina. E agora tô aqui pensando, mano, vou querer de novo. Puxão de cabelo e bato com carinho nesse corpo. Gosta de sentar no colo, duvida louca de polo. Não deixa eu tirar de dentro, se ela não goza, eu não gozo. Se ligou, Jorginho, vai atrás de mim no fluxo. Tá louco pra me pegar comigo. Ela só quer papá, papá, papá. Vai atrás de mim no fluxo. Tá louca pra me pegar comigo. Ela quer papá, papá, papá. AF1200, um calque igual turbina. Vai atrás de mim no fluxo. Tá louca pra me pegar comigo. Ela só quer papá, papá, papá. Vai atrás de mim no fluxo. Tá louco pra me pegar comigo. Ela só quer papá, papá, papá. Sabe como é, DJ Jorginho? AF1200, um alto igual turbina. Transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina. E agora tô aqui pensando, mano, vou querer de novo. Puxão de cabelo e bato com carinho nesse corpo. Gosta de sentar no colo, duvida louca de polo. Não deixa eu tirar de dentro, se ela não goza, eu não gozo. Se ligou, Jorginho, vai atrás de mim no fluxo. Tá louco pra me pegar comigo. Ela só quer papá, papá, papá. Vai atrás de mim no fluxo. Tá louca pra me pegar comigo. Ela quer papá, papá, papá. AF1200, um calque igual turbina. Valeu, família. Tamo junto. Confere a música nova 2017. Pô.